Capítulo 13 – Um fantasma vindo do passado. Logo após o nascer do sol, Conan cruzou a fronteira para Argos. Não havia pistas de Beloso. Ou o capitão escapara enquanto o rei estava desacordado, ou tinha caído nas garras dos comedores de homens cinzentos das florestas da Zingara. Mas o rei não tinha visto sinais que indicassem esta última possibilidade. O fato de não ter sido molestado por tanto tempo parecia indicar que os monstros ficaram ocupados na fútil perseguição ao capitão. Se o homem viria, Conan tinha certeza de que estaria cavalgando ao longo da estrada em algum ponto à sua frente. A não ser que pretendesse ir para Argos, jamais teria pegado a linha para o leste em primeiro lugar. Os guardas da fronteira não questionaram o Cimério. Um único mercenário vagando não precisava de passaporte ou salvo-conduto, especialmente quando sua malha sem adornos mostrava que não prestava serviço a senhor algum. Cavalgou pelas colinas baixas e gramadas onde as correntezas murmuravam e carvalhos salpicavam a relva com luzes e sombras, seguindo a longa estrada que surgia e declinava sobre vales pequenos e elevações sob o céu azul. Era um caminho muito antigo que ia de Poitain até o mar. Argos estava em paz. Comboios de carroças de bois ressoavam e mulatos com braços musculosos sem pelos trabalhavam em pomares e campos que se desenvolviam abaixo dos braços das árvores à beira da estrada. Velhos parados na frente de pousadas, embaixo de longos galhos de carvalhos, cumprimentavam o viajante. Dos trabalhadores na campina aos velhos tagarelas nas pousadas, onde saciou sua sede com grandes odres de couro cheios de cerveja e espumante, até os mercadores de olhares aguçados vestidos com seda que encontrou na estrada, Conan buscou notícias sobre Beloso. As histórias eram divergentes, mas ele descobriu que um zíngaro magro, com perigosos olhos negros e bigodes do povo do oeste, estava à sua frente, aparentemente indo para Messantia. Era um destino lógico. Todos os portos de Argos eram cosmopolitas, em contraste com as províncias do interior, e Messantia era o mais poliglota de todos. Navios de todas as nações marítimas atracavam em sua baía, refugiados e fugitivos de diversas terras se reuniam ali onde as normas legais eram frouxas. Messantia prosperou pela lei dos mares e seus cidadãos acharam ser lucrativo fazer vista grossa em seus tratos com homens que lá chegavam. Não era apenas escambo legítimo que fluía em Messantia. Contrabandistas e bucaneiros também desempenhavam seus papéis. Conan sabia de tudo isso muito bem. Em seus dias como pirata baracho, viajara durante a noite para a baía de Messantia para descarregar cargas ilegais. A maior parte dos piratas das Ilhas Barachas, pequenas ilhas na costa sul de Zingara, eram navegadores de Argos e enquanto eles mantivessem suas atenções voltadas para navios de outras nações, as autoridades da província não eram rígidas na interpretação das leis do mar. Mas Conan não limitou suas atividades ao esquema dos barachos. Também velejara com bucaneiros zíngaros e até mesmo com os selvagens corsários negros, que singraram das distantes costas ao sul para saquear o litoral norte, e isso colocava-o acima de todas as leis. Se fosse reconhecido em qualquer parte de Argos, isso lhe custaria a cabeça. Mas, sem hesitar, cavalgou para Messantia, parando de dia ou à noite somente para descansar seu corcel e tirar rápidas sonecas. Entrou na cidade sem ser questionado, misturando-se às massas que vertiam continuamente para dentro e para fora daquele grande centro comercial. Não existiam muros cercando Messantia, apenas o mar e seus navios guardavam a próspera cidade sulista do escambo. Era noite quando Conan trotou pelas ruas que levavam até o mar. No final delas, podia ver o cais e as velas dos navios. Sentiu o cheiro de água salgada pela primeira vez em muitos anos. Escutou o arranhar de cordas e o ranger de mastros na brisa, que trazia a capa branca das ondas além dos promontórios. Novamente, o desejo de vagar deu uma fisgada em seu coração. Não seguiu para o cais. Virou-se e subiu um lance íngreme de degraus desgastados que conduziam a uma rua ampla, onde mansões brancas ornamentadas tinham vista para a praia e o porto abaixo. Ali moravam os homens que enriqueceram com fartos lucros obtidos nos mares, alguns capitães velhos que encontraram tesouros distantes e muitos comerciantes que jamais trilharam os decks nem conheciam o rugido da tempestade que é a luta no oceano. Conan virou seu cavalo em um portão dourado, todo trabalhado, e passou por um pátio onde uma fonte jorrava e pombos voavam de cumieiras para placas de mármore. Um pajem, vestindo um saiote recortado de seda e uma calça apertada, adiantou-se para falar com ele. Os mercadores de Messantia lidavam com muita gente bruta, a maioria vinda do mar. Era incomum que um cavaleiro mercenário pudesse cavalgar tão livremente pelo pátio de um senhor do comércio. O mercador Públio mora aqui. Era mais uma afirmação que uma pergunta. Algo no timbre da voz de Conan fez que o pajem tirasse seu chapéu com penas enquanto se curvava e respondesse. Sim, ele vive aqui, meu capitão. Conan desmontou e o pajem chamou um servo que veio correndo para pegar as rédeas do garanhão. Seu mestre está lá dentro? Conan tirou suas manoplas e bateu o pó da estrada de seu manto e malha. Sim, meu capitão. A quem devo anunciar? Irei eu mesmo falar com ele, grunhiu Conan. Conheço muito bem o caminho. Espere aqui. Em obediência à ordem, o pajem permaneceu parado, observando Conan subir alguns degraus de mármore, perguntando-se qual seria a conexão que seu mestre poderia ter com aquele gigante guerreiro que tinha o aspecto de um bárbaro do norte. Serviçais pararam de fazer suas tarefas e ficaram de boca aberta quando Conan cruzou uma varanda larga e fresca com vista para o pátio e entrou em um grande corredor onde batia a brisa do mar. Com os sentidos apurados, ele escutou uma pena riscando. Ao entrar em uma sala enorme com várias janelas, viu Públio sentado a uma mesa de madeira de teca escrevendo em pergaminhos caros com uma pena dourada. Era um homem baixo, com uma cabeça maciça, olhos escuros e ligeiros. Seu roupão azul era da mais cara seda, tecido com fios de ouro, e pendurada na garganta grossa, tinha uma pesada corrente dourada. Quando Cimério ficou à sua frente, o mercador olhou para cima com um ar de perturbação, mas ficou congelado no meio do gesto. De boca aberta, encarava o rei como se visse um fantasma saído do passado. Descrença e medo brilharam em seu olhar. — Bem, disse Conan. — Não vai me cumprimentar, Públio? O comerciante umedeceu os lábios. — Conan! Sussurrou incrédulo. — Mitra! Conan! Amra! — Quem mais? O Cimério soltou seu manto e jogou-o junto com as manoplas sobre a mesa. — E então, homem? Exclamou irritadiço. — Não pode ao menos me oferecer uma taça de vinho? Minha garganta está endurecida pelo pó da estrada. Sim, vinho! Ecoou Públio. Mecanicamente suas mãos buscaram um gongo e recolheram-se como se tocassem carvão quente. Ele estremeceu. Enquanto Conan o observava com uma ponta de diversão nos lábios, o mercador levantou-se apressadamente para fechar a porta, não sem antes esticar o pescoço para o corredor e ter certeza de que nenhum escravo estava passando. Apanhou uma larga jarra de vinho de uma mesa próxima e, quando estava prestes a encher uma taça, Conan impacientemente tomou-lhe o recipiente das mãos e, erguendo-o com ambas as mãos, bebeu com gosto. — Sim, de fato é Conan! — murmurou Públio. — Homem, você está louco! — Por Crom, Públio! — disse Conan, abaixando a jarra, mas sem largá-la. — Você mora em bairros diferentes que no passado. Só mesmo um mercador argociano para ficar rico com uma pequena loja à beira-mar que fedia peixe podre e vinho barato. Os velhos dias são passado! Resmungou Públio, puxando seu manto com um tremor involuntário. Despi-me do passado como um manto usado! Bem, retorquiu Conan, você não pode se despir de mim como um velho manto. Não é muito o que exijo de você, mas quero uma coisa. E você não pode recusar. Tivemos muitos negócios nos velhos dias. Acha que sou tão tolo que não sei que esta mansão foi construída em cima do meu suor e sangue? Quantos carregamentos de minhas galeras passaram por sua loja? Todos os mercadores de Messantia lidaram com piratas do mar em algum momento ou outro, murmurou Públio transtornado. Mas não com corsários negros, respondeu Conan sibilantemente. Pelo amor de Mitra, cale-se! Bradou Públio com suor escorrendo da sua fronte e os dedos puxando nervosamente a barra dourada do manto. — Bem, eu só queria lembrar-lhe disso — grunhiu Conan. — Não seja tão medroso. Você assumiu vários riscos no passado quando lutava pela riqueza e pela vida naquela pequena loja torpe próxima ao cais e cooperava com todo bucaneiro, ladrão e pirata daqui até as Ilhas Baraxas. A prosperidade deve tê-lo amolecido. Eu sou respeitável, afirmou Públio. O que significa dizer que é rico para diabo? Esfolegou Conan. Por quê? Por que enriqueceu tão mais rapidamente que seus concorrentes? Foi porque fez um grande negócio com marfim e penas de avestruz, cobre, peles e pérolas, enfeites de ouro e outras coisas vindas da costa de Kush? E onde você conseguiu tudo isso tão barato enquanto outros mercadores pagavam seu peso em prata para os estígios? Direi a você, caso tenha se esquecido. Comprou de mim por um valor muito abaixo do custo. Saqueei as mercadorias das tribos da Costa Negra e dos navios da Estígia. Eu e os corsários negros. Em nome de Mitra, pare! Implorou Públio. Não me esqueci! Mas o que você faz aqui? Sou o único homem em Argos que sabe que o senhor da Aquilônia outrora foi Conan, o bucaneiro. Mas veio do sul a notícia da derrubada da Aquilônia e da morte do rei. Meus inimigos já me assassinaram 100 vezes com rumores, rosnou Conan. Ainda assim cá estou sentado, empanturrando-me de vinho de Quirus. Conforme falava, ele virou mais um demorado gole na garganta. Abaixando a ânfora, agora quase vazia, avisou. É apenas uma pequena coisa que peço, Públio. Sei que você sabe de tudo o que ocorre em Messantia. Preciso descobrir se um zíngaro chamado Beloso ou qualquer outro nome que tenha dado a si mesmo está na cidade. Ele é alto e magro como todos de sua raça e é provável que tente vender uma joia muito rara. Públio balançou a cabeça. Não ouvi falar de tal homem. Milhares vêm e vão de Messantia, mas se ele está aqui, meus agentes vão achá-lo. Bom, peça que procurem. Enquanto isso, cuide de meu cavalo e sirva-me comida aqui nesta sala. Públio assentiu e Conan esvaziou a jarra de vinho, jogou-a descuidadamente em um canto e caminhou até uma janela, abrindo o peito para respirar profundamente o ar salgado e observar as ruas sinuosas em frente ao mar. Varreu com um olhar de apreciação os navios na baía, ergueu a cabeça e mirou além dela para as estrelas do sul, onde as leis não existiam e a vida corria ardente. Alguns odores vagabundos de temperos ou palmeiras despertaram suas lembranças com imagens nítidas de praias e mangues, de tambores que ressoavam, de navios trancados em batalhas, decks vertendo sangue, de fumaça, flamas e do som da matança. Perdido em seus pensamentos, mal notou quando Públio saiu da câmara. Pegando seu manto, o mercador voou pelos corredores até chegar a um quarto onde um homem alto e lúgubre, com uma cicatriz na têmpora, fazia apontamentos no papel. Havia algo naquele homem que tornava sua função contábil e burocrática parecer incoerente. Públio falou com ele abruptamente. Conan retornou! Conan? O homem magro parou e a pena caiu de seus dedos. O corsário? Sim! O homem ficou lívido. Ele enlouqueceu! Se for descoberto aqui, estaremos arruinados! Enforcarão um homem que abriga ou negocia com um corsário tão rapidamente quanto o próprio corsário? E se o governador souber de nossas antigas conexões com ele? Isso não acontecerá, retrucou Públio. Mande seus homens aos mercados e ao desembarcadouro para checar se um tal de Beloso, um zíngaro, está em Messantia. Conan disse que ele tem uma valiosa gema e quer vendê-la. Os mercadores de joias podem ter ouvido falar dele. E aqui vai outra tarefa para você. Reúna uma dúzia de vilões desesperados que sejam de confiança para dar cabo de um homem e segurarem a língua depois. Você entendeu? Entendi. O outro acenou lentamente. Eu não roubei, trapaceei, menti e batalhei meu caminho da sarjeta até o topo para ver tudo ser desfeito agora por um fantasma do meu passado. Resmungou Públio, cujas feições naquele momento teriam assustado os ricos clientes e as donzelas que compravam peças de seda e colares de pérola em suas diversas tendas. Mas quando reencontrou Conan pouco depois, trazendo nas próprias mãos uma bandeja com frutas e carnes, apresentava um rosto plácido para seu indesejável convidado. Conan ainda estava na janela, admirando as velas púrpuras, carmesins, escarlates e vermelhas da frota de galeões, naus, caravelas e navios na baía. Lá está uma galera estígia, se não estou cego. Ele apontou para um barco negro, longo, baixo e delgado, separado dos demais e ancorado ao largo da praia que fazia uma curva no distante promontório. A paz, então, entre a Estígia e Argos? Do mesmo tipo que existia antes, respondeu Públio. Portos estígios estão abertos temporariamente para nossos navios, assim como os nossos para os deles. Mas que nenhuma de minhas naus encontre suas galeras amaldiçoadas fora da vista da terra. Aquela galera chegou à Bahia na noite passada. O que seus mestres desejam, eu não sei, pois eles não compraram nem venderam. Eu não confio naqueles demônios de pele escura. A traição nasceu naquela terra. Eu já os fiz gemer, disse Conan, saindo da janela. Em minha galera, tripulada por corsários negros, arrastei-me na calada da noite até os próprios bastiões dos castelos do Mar de Kemi com seus muros negros e queimei os galeões ancorados lá. Aliás, falando de traição, meu anfitrião, sugiro que você experimente essas iguarias e beberique um pouco deste vinho apenas para me mostrar que seu coração está do lado certo. Públio cumpriu tão prontamente o pedido que as suspeitas de Conan desapareceram e, sem mais hesitação, sentou-se e devorou o suficiente para saciar 3 homens. Enquanto comia, homens moviam-se pelos mercados e ao longo do cais buscando um zíngaro que tivesse uma joia para vender ou que buscasse um navio para levá-lo a portos estrangeiros. Um homem alto e magro, com uma cicatriz em sua têmpora, sentou-se com os cotovelos sobre uma mesa manchada de vinho em um porão sujo com uma lanterna de bronze pendurada em uma haste esfumaçada acima da cabeça e conversava com bandidos desesperados cujo sinistro semblante e roupas esfarrapadas denunciavam seu ofício. Quando surgiram as primeiras estrelas, elas piscaram sobre um estranho bando esporando suas montarias ao longo da estrada que levava de Messantia para o oeste. Eram 4 homens encapuzados, altos e delgados, trajados com mantos negros. Não falavam nada, só forçavam seus corcéis impiedosamente para seguir adiante. Os animais eram magros como eles próprios, manchados de suor e cansados de uma longa viagem e distante peregrinação.